higher now, right side is probably on the one to this one. Saludos, César 3, pulo brisante, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cabeça para o nível 050. Direito, número 2, 1, 10, 9. localizado no 0, 0, 0, 0, 0, 0 graus, no 5 graus. Ponto, 4. Passou o Lima, mais táxi autorizado, chame na água, se papá para ingresso, confirme se com todo o Obrigado. capital, autorizado chegada da Mariana, deixa para o nível 050. controle sobre o Serra Limar. Autoridade, o Serra Limar, eu passo para o visual do centro. Controle 1208, Goiás. Obrigado, boa tarde. Posso no solo 4-1, autorizado ali. Pronto, continuando a subida, faz o protocolo ao nível do tráfego à frente, vai utilizar o código. Prossiga. Sim, Thank you. pode tornar um altitude mais baixa? Pode tornar um altitude mais baixa, se for o alto do chão, só que já está vibrando esse local. Boa tarde, cavaleiro. O senhor desculpa aí, que abrir a janela pra ver aí, a gente nunca olha. Um abraço. Ok, sim, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4167 com referência, solicitando a proa de Leda ou Sambo ou Sambo 10. Eu não sei. Então, já cruzando agora, após 2000, vamos voar direto Leda. Obrigado, senhora. Contra Salvador, o azul 4167, agradece que a senhora fez a gentileza de cortar na Motiva com o centro de equipe. Azul 4167, inicialmente ida. Zona Oeste, eu tô no nível de voo 200, tô no nível de voo 280, Bravo 350. Eu tenho um pouco de